Na noite da última sexta-feira, por volta de 19h30, policiais militares do 14º Batalhão de Foz do Iguaçu realizavam patrulhamento ostensivo pela região do bairro Vila Portes, quando avistaram um indivíduo em atitudes suspeitas. Diante da ação policial, foi realizada a abordagem a Cedemir Júnior dos Santos, de 34 anos, onde este, submetido à revista, nada de regular apresentou. Ao checarem o nome do abordado junto ao sistema informatizado da Polícia Militar, foi constatado um mandado de prisão em aberto, oriundo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu, em decorrência de uma condenação para execução de pena. De imediato foi dado voz de prisão ao abordado e feito seu encaminhamento à 6ª SDP para as devidas providências. Na delegacia foi constatado que Cedemir Júnior dos Santos, conhecido pela alcunha de Caixão, seria o responsável por dezenas de furtos de caminhonetes nas cidades de Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel e Medianeira. Ainda na delegacia, Caixão informou que está morando no Paraguai e teria vindo ao Brasil para furtar mais uma caminhonete, pois não existe nenhum tipo de caminhonete que ele não possa furtar e nem as chaves mais modernas que o impeçam de levar o veículo que ele quer, pois ele furta até usando uma ponta de garfo, qualquer veículo que seja. Vangloriando-se de toda a sua esperteza, agora ele está preso. Torcemos para que ele não seja especialista em abrir cadeados de cela. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.